começando mais um episódio deste, que é o maior clubinho das menores discussões sobre videogames da internet. É o Minigameiros, eu sou o André Campos, e comigo na bancada de hoje... Eduardo Sushi! Rafael Guilherme! Não tem goniquista falando assim. Eu não sei. Que é os minigameiros, meu. Ah, tá. Entendi. Eu fui imitar o Sushi só. Pode crer, pode crer. Pois é, gente. Estamos aqui para o nosso, dessa vez, segundo episódio do Minigameiros. E ainda não é o episódio da discussão se Sekiro é um Souls-like, né? Esse daí vem um dia, quem sabe. Será que vai virar uma lenda do jogo? Ah, tem que dar um tempinho agora que a gente perdeu a gravação, né? Tem que dar. Fica aqui aquele lembrete, né? Esse aqui é um podcast exclusivo, um podcast bônus para você que apoia o Jogabilidade no orelo.cc/jogabilidade. Então agradecemos demais o seu apoio. É com ele que a gente continua ativa, com ele que a gente continua produzindo, com ele que a gente continua com a conta de luz em dia e com bochechas rosadas de alimentos. No caso, que a gente passa o alimento na bochecha. Uhum, exatamente. A gente não sabe comer direito ainda. Sim, sim. A gente é gamer. E por sermos gamers, trazemos aqui pra vocês mais uma discussão que não entraria em outros formatos que a gente costuma ter aqui. A gente faz o nosso podcast de final de ano, né? Onde a gente dá uma olhada no ano que se foi, mas a gente quase nunca olha pro ano que virá, né? A gente não tem esse hábito de dar uma passada pelos jogos que vão sair no ano seguinte e definir quais nós estamos empolgados, quais são os que a gente vai estar mais prestando atenção. Então decidimos que é isso que nós vamos fazer nesse episódio do Minigameiros. Nós vamos dar uma passada pelos lançamentos com data de 2024 e depois dar uma olhadinha nos que estão sem data, mas que supostamente saem em algum momento de 2024. Óbvio, isso aqui tá sendo gravado em dezembro. Muitos desses podem ser adiados, muito comum, né, isso acontecer. E ou aparecer jogos novos, né? E aparecer jogos novos, que é muito interessante também de olhar, né? Porque você pode ver essa lista e pensar, nossa, mas 2024 nem vai ter jogo direito e tal. Mas olha quantos anos acontecem isso de começar o ano, a gente nem conhecer ainda qual vai ser o jogo do ano, né? 2023, o ano começou, a gente sabia meio que os três primeiros meses, assim. É. O resto do ano, a gente foi descobrindo com o passar deles, sim, os lançamentos. E né? Até o próprio Baldur's Gate, né? Está no momento levando a maioria dos prêmios de jogo do ano aí. Tudo bem, muita gente já tava de olho nele e tudo mais, mas acho que poucas dessas pessoas acreditavam nele como um candidato real pra jogo do ano mesmo. Sim, sim. Então, eu vou passar aqui numa lista que eu encontrei, é uma lista que parece bem completinha, que tá no site da Polygon, e passando de mês em mês, lendo os jogos que tem data, e aí, pra cada mês a gente fala se algum desses jogos a gente tá empolgado, se a gente tá de olho, como é que é. Então vamos lá. Janeiro, nós teremos Bulletstorm VR, dia 18, Prince of Persia The Lost Crown, dia 18, Another Code Recollection, dia 19, que é aquela remaster, remake dos Another Code Trace Memory de DS. Visual Novel, né? Visual Novel, isso, e depois de Wii. The Last of Us Part 2 Remaster, dia 19, HAL, dia 23, Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, dia 25, Under Night In Birth 2 Cis 2. Celes, dia 25, amém. Like a Dragon Infinite Wealth, dia 26, Tekken 8, dia 26, e Power World, que não tem data exatamente, mas o Early Access vai sair em janeiro. Power World, que inclusive é o jogo do Pokémon de metralhadora. Tem também o Momodora Moonlit Farewell, que é o jogo brasileiro, o Metroidvania lá. Ele tá pra janeiro também. Uhum. E o Alone in the Dark tava, né, em janeiro. Mas foi pra março agora. É. Desses daí, eu acho que o que eu tô mais animado é o Prince of Persia. Eu também. Acho que também, viu? É, sim. Pra janeiro, o que eu tô mais animado é o Prince of Persia. Mas assim, se tempo não fosse algo determinante pra limitar isso, principalmente que em janeiro eu ainda vou estar jogando jogos de 2023 pro Dash. Exato. O Tekken 8 eu quero muito jogar também. Uhum. O Like a Dragon. Eu tô daquele jeito que o pessoal... Eu tô quase dando a chance pro Gaiden, uhum, pro melhor de 2023, porque falaram que ele é curto, né? Uhum. E muita gente falando que ele melhora o final do 6. Do Yakuza 6. Sei. É. Curioso. Então eu tô tipo, ok. Ele então encerra pela quinta vez a história do Kiryu, mas de uma forma boa, aparentemente. Então muita gente tá falando tipo, ah, dá uma chance, vai pro Gaiden e tal. Que ele elabora em cima do final do 6, ele não ignora e tal. Então eu tô curioso nisso. Daquela coceirinha pro Infinity Wealth também. Mas eu acho que de janeiro é tipo isso. Bulletstorm VR, pelo amor de Deus, né? Vou morrer se eu... Caralho, eu fico curioso, no mínimo, mas estranho, né? É. E assim, pra mim, The Last of Us, né? Pelo amor de Deus. Ah, tem isso, né, também? Ah, mas você tá animado pro remate? Tipo, realmente animado pro remate? Realmente animado, sim. Tá bom. E o Power Word? Um saideirinho, assim, de Power Word? Espera sair a versão final, né? Que aí é mais pau e mais Word. É verdade. Ah, vai ser Airless. É, aliás. É. Ah, ok. Fevereiro, Granblue Fantasy Relink, que é o RPG de ação, dia 1º de fevereiro. Jujutsu Kaisen Cursed Clash, será que é? Dia 2, Persona 3 Reload, dia 2 também, Suicide Squad, Kill the Justice League, dia 2 também, Helldivers 2, dia 8, Banishers, Ghost of New Eden, que é o jogo da Dungeon de lá dos Fantasma, dia 13, Outros, que é... É o Metroidvania com arte psicodélica. É isso daí mesmo, é verdade. Com arte do cara de Hotline Miami, dia 13, Tomb Raider 1 a 3 Remastered, dia 14, Mario vs Donkey Kong, dia 16, Skull and Bones, dia 16, garoto. Dizem, né? Vamos ver isso aí. Terminator Dark Fate Defiance, dia 21, King Arthur Knight's Tale, dia 22, Nightingale Early Access, dia 22, que é aquele de cartinha, Mudos Mundo e aquela porra toda. Survival, né? Survival. Open Roads, dia 22, Pacific Drive, dia 22, Brothers A Tale of Two Sons Remake, dia 28, Star Wars Dark Forces Remastered, dia 28, Final Fantasy VII Rebirth, dia 29, e Islands of Insight, que não tem data ainda, mas diz que sai em fevereiro. Eu quero acrescentar só 3 jogos aí, André. Tem o Slave Zero X, saiu o demo dele esse ano, né, 2023, eu joguei, falei no Vértice. Ele é tipo um hack and slash, meio Devil May Cry, assim, só que 2D. Sei. Que parece bem interessante, com arte de... Os personagens e os inimigos são sprites 2D, de pixel art. Sei. Só que o mundo é 3D, meio PS1, assim. Gosto. Tipo o David the Diver. É, a estética do mundo é algo meio clonou, assim, que é side-scrolling, mas o mundo vai girando. Sei, conforme sei. Pandemônio. Pandemônio. Gosto disso, hein? É, parece bem maneiro esse Slave Zero X. Tem também o Solium Infernum, que é um jogo de estratégia bem na pegada Might and Magic, pra quem curte. E tem também o novo Shiro in the Wanderer, vai sair em fevereiro. Olha aí. Desses aqui, pô, eu tô bem animado pro Persona 3. Até o Banishers, né, o jogo da Dontnod Fantasma lá, tô animado. Final Fantasy VII Rebirth, eu acho que é o que eu tô mais animado, né, obviamente. Mas tô bem animado também, por exemplo, pro remaster remake aí do Tomb Raider. Eu gosto muito dos 3 primeiros jogos. Tenho vontade de rejogar eles, ver o que, que eles fizeram aí com os jogos. E vocês? Também. É o que eu mais tô animado, é o Final Fantasy VII Rebirth, potencial GOT, né? Mas eu também tô animado pro Granblue Fantasy Relink. Não sei se você lembra, André, ele era aquele que o combate tava sendo feito pela Platinum há mil anos atrás. Sim, milhões de anos atrás. Exato, esse daí tá num developer hell, sei lá, mas tava muito desenvolvimento, fazia muito tempo. É, uns 8 anos. Exato. Aí, tranquilo. E assim, o que eles mostraram ali parece muito bacana, eu tô bem animado. Espero que seja bom. E eu também quero jogar o Mario vs Donkey Kong, que eu gosto demais. Apesar que é só um remake, né? Mas é. E você, Tengu? Cara, acho que pra mim o lance é o Persona mesmo. É. Por mais que o Final Fantasy eu esteja empolgado, acho que o Persona 3 Remake pra mim é o jogo. Tô bem, bem empolgado. Você quis dizer Persona 3 Reload? Desculpa. É, não, eu tô super empolgado pra ver qual e é que vai ser. E eu gostei muito do que eu joguei dele na BGS, assim. Sim. Ó, outro aqui que eu tô curioso, tô muito curioso, é o Suicide Squad Kill the Justice League. Eu não tô necessariamente empolgado, mas eu quero muito saber o que vai ser esse jogo, sabe? Eu quero muito ver o que vai ser. Eu quero muito ver você falar dele, mas não vou jogar, não. É, eu quero jogar, mas eu tô... É quase uma curiosidade mórbida. É um pouco mórbida a minha curiosidade, eu admito. É. Assim, torço pra que a gente quebre a cara, seja um puta jogo foda, assim, mas, né? Não tem indícios disso. É. Desses daí, o que eu tô mais empolgado é Final Fantasy Rebirth, mas eu tô muito interessado também no Granblue Fantasy, que nem o Rafa. O Persona 3 também, enfim, zerar ele depois que eu perdi meu save há mil anos atrás, nunca mais quis voltar. Banishers, eu tô animado também pra jogar. Esse Slave Zero X que eu comentei, o Outros. Outros, né? Parece interessante. Uhum. O Open Roads. Qual que é esse Open Roads mesmo? É o do... É o do pessoal do Tacoma. Do Fulbright? É. Ah, tô curioso também. Eu não tinha conectado o nome ao jogo, mas tô curioso. Tô curioso pra ver como é que vai ser também. E o Shirin, tô curioso pra ver como é que vai ser Shirin novo. Eu tava vendo uma entrevista com o diretor dele falando das ideias do jogo. Parece interessante. Mas assim, fevereiro tá pesado já. Já tá, né? Foda. Vamos lá então pra março. The Outlast Trials, que é o Outlast multiplayer, dia 5. Homeworld 3, dia 8. Unicorn Overlord, dia 8. Alone in the Dark, dia 20. Dragon's Dogma 2, dia 22. Princess Peach Showtime, dia 22. Rise of the Ronin, dia 22 também. E Earthlock, tá sem data ainda, mas supostamente sai em março. Earthlock 2. Isso, desculpa. Que esse é aquele jogo que o Dev fez aquele vídeo no Twitter, né? O vídeo hitou no Twitter, mas ele fez em live na Twitch, falando que ele colocou um preço específico pro Brasil, isso, né? Isso. E metade do jogo dele foi vendido pra brasileiro. Sim. Ah, e esse lembrei, Unicorn Overlord é o da Vanillaware, né? O isso. Pessoal de Muramasa, Dragon's Crown, 13 Sentinels. Pô, esse aí tá empolgadaço, ele é um cross, viu? Né? Ele é um cross desenvolvimento entre a Vanillaware e mais uma outra aí. Quem era mesmo? Publicado pela Atlus, mas é desenvolvido pela Vanillaware, igual os últimos jogos do, do okay. Estúdio. E parece bem interessante. Eu nunca joguei esses jogos, mas ele me lembra Tactics Ogre, assim. Uhum. Uma coisa tática old school, assim. Que, tipo, não é o meu tipo de jogo, mas eu costumo me interessar por coisas que a Vanillaware faz. Eu também. Queria muito. O que, pouco que eu joguei do Dusty Sentinels, eu adorei. Eu tava muito empolgado com o jogo e acabei dropando. Mas quero ver o que vai ser esse jogo aí. Tô empolgado pra ele. Tô muito empolgado pra ver o que, que vai ser do Alone in the Dark. Eu não tenho esperança de que vai ser um jogo bom pra continuar a tradição da série de nunca ter tido um jogo bom aí. Eu espero que não seja. Mas eu acho que junto de vocês aí, eu tô mais empolgado pro Dragon's Dogma 2. Assim, eu não sei como expressar o quanto eu tô esperando Dragon's Dogma 2. O jogo do ano, né? Então, eu não quero falar, mas, já é meu jogo do ano já, nem lançou. E eu fico triste que o Princesa Peach vai lançar no mesmo dia que eu queria jogar. Não, mas você vai. Não vou, no mesmo dia? Não. Não no mesmo dia, né? Quem sabe? O jogo não depois, vai ser apagado. Ah, né? Vai. A Nintendo que se sabe, né? Então, mas é porque assim, o negócio é, vai chegando um jogo novo, e aí aquele jogo que ficou lá pra trás, não vai ter dinheiro pra comprar, entendeu? Uhum. Aí eu vou deixando de lado. Quem sabe nosso PR da Nintendo não consegue ele pra gente. Pois né? É, Dragon's Dogma 2 não tem pra ninguém. É, pra mim, né, Dragon's Dogma 2 é o jogo que eu tô mais animado, mas eu quero jogar Rise of the Ronin. Quero ver também bastante. Qual é. Uhum. E pena que também é no mesmo dia do Dragon's mesmo Dogma. Dia. É. Vai ficar pra depois, coitado. É. Unicorn Overlord, eu não gostei tanto do 13 Sentinels, mas eu gosto dos outros jogos do estúdio. Assim, eu tenho ressalvas, porque pelo trailer, ele me parece aquele jogo tático de exército, em vez de unidade, sim, que eu comentei que eu não gosto muito. Tipo o Advanced Wars, assim, por exemplo, uhum, ou aquele Wargroove. Eu não gosto muito desse estilo de jogo. Mas eu tô curioso porque é Vanillaware. E porque chama Unicorn Overlord. Exato. Exato. E você, Tengu? Eu acho que pra mim é mais o Unicorn Overlord e o Dragon's Dogma. É aquela coisa, né? Eu tô empolgado pro Dragon's Dogma, sim, mas eu meio que já sei o que esperar dele. Sei. E o Unicorn Overlord pra mim é uma coisa mais nova e mais refrescante, assim. Sei. Será que você sabe o que esperar, Tengu? Mas, pô, será? Puta começo de ano já, né? Em março, sim, aí pra, já dois... Pra acabar o ano. Dois candidatos fortíssimos a GOT aí já. É. Vamos lá pra abril. Nós temos Eiyuden Chronicle 100 Heroes, dia 23. Tales of Kenzera Zao, dia 23. E Braid Anniversary Edition, o jogo daquele desenvolvedor pau no cu. Exato. E dia 30. Olha, você vê que já começa a ficar meio vazio de data, né? A gente tem, sim, datas mais ou menos até o fim do ano fiscal, até março, e aqui já começa a ficar mais esparso. Uhum. Acho que esse mês eu tô de boa, assim. O Eiyuden não te atrai, Tengu? Atrai. Eu paguei o Kickstarter dele e eu meio que, essa altura, já meio que não sei muito mais o que esperar. Meio que o tempo de espera já é porque, tirou a minha expectativa. É porque, pra quem não sabe, Eiyuden Chronicle é um Suikoden-like, né? Ele é o sucessor espiritual de Suikoden, basicamente. É, e esse daqui já é o jogo final, porque eles tinham lançado um outro... É beat'em up. Ele é. Mas esse é o final. Isso, eles lançaram beat'em up, que é outro jogo, outra coisa, outro projeto, e esse vai ser o jogo de verdade, a versão final, que vai sair agora em abril. Que é HD 2D. Não, e é lindo, nossa, é muito lindo. Não, ele é muito lindo. Nossa. É um dos HD 2D mais bonitos que tem. É. Esse Tales of Kenzera eu não sei. É o... Esse Tales of Kenzera é recente, né, que anunciaram. Anunciou no Game Awards agora. Exato, né? É, que ele tem tipo uma estética afrofuturista. Ah, pode crer, sei qual. Ok, esse jogo pareceu interessante, é um Metroidvania, assim, né? É, isso. Exato, ele é uma EA Originals, né? Ele me lembrou, inclusive, muito o próprio Prince of Persia lá, o Lost Crown lá. Uh-huh. Sim, um pouco. Me lembrou ele um bocado. Parece bem legal, esse daí eu tô interessado. E assim, o Braid, se a gente receber, se eu não tiver que comprar... É, eu não quero dar dinheiro pra esse cara. Exato. Eu tenho uma curiosidade de revisitar Braid, sabe? Eu só joguei ele na época. Eu também, e a platina dele é tranquila, fora speedrun. É, mas não pagaria de novo por Braid. Né? É, mas... Desses daí, eu acho que é o afrofuturista Metroidvania, sim, que eu acho que eu tô mais interessado. Daí pra junho, nós só temos um jogo com data, que é o Destiny 2, o Shape Final, dia 4 de junho. Se é que vai sair, né? Isso aí tem, eu acho que tem chance boa de ser adiado. De ser adiado, sim. É, não tem interesse, né? Destiny 2, afinal de contas. Pra agosto, nós só temos um também, que é Black Myth Wukong, dia 20 de agosto. Esse eu tenho interesse, apesar de ser outro de estúdio complicado, né? Uhum. É, te falar que as notícias da equipe, assim, me broxaram bastante pro jogo. É, eu ainda tenho interesse de ver de qual é que vai ser, mas realmente teve uma matéria recente, né, da IGN falando sobre a cultura do estúdio, né, e tudo mais, e é um pouco... Piorou do que já tinha de informação antes, né? Exato. É, então, já era bem público o desdém. A misoginia. É, exato. A misoginia, a homofobia e só escancarou ainda mais. Uhum. Eu não quero, assim, tô fora. E o último jogo de 2024 que a gente tem data é Warhammer 40K Space Marine 2, dia 9 de setembro. E esse jogo eu tô bem interessado em jogar ele. Eu também, viu? O primeiro Space Marine, ele é bem legal. Bem legal. Surpreendentemente legal até. É, surpreendente. Né? Tipo, é um jogo que não tinha o direito de ser tão legal quanto ele é. Pois é, eu acho também. Eu nunca joguei o primeiro. Eu posso pegar e jogar sozinho ou ele é um jogo necessariamente multiplayer? Não, ele é sozinho. Ele é um sozinho. Joguinho de história, ação em terceira pessoa. Eu achava que ele era multiplayer. Não. Ah, não, que interessante. Não. Deve estar confundindo com outros jogos de Warhammer 40K, o que eu não te culparia, porque tem muitos recentemente. Ok. Inclusive. Talvez eu esteja confundindo. E aí nós temos alguns jogos aqui que estão sem data, e aí eu vou ir passando por eles aqui. 33 Immortals, que é aquele jogo do pessoal do Jotun, né? Qual que é os outros jogos que eles fizeram? Ah, sim. Aquele Metroidvania... Sundered. E outros jogos aí, que é o jogo... O jogo do abracinho lá, o barco com o abracinho. After... Ah, é o Spiritfarer. Spiritfarer. É o pessoal desses jogos. É. Barco com o abracinho. Ah, põe lá na descrição de jogo. É o jogo do barco com o abracinho. Esse daí não é tipo um Hades, só que você tem que juntar 32 amigos pra jogar? É, ele tem multiplayer de até 33 pessoas, é isso. É curioso, curioso, mas né. Próximo, Angerfoot, que é aquele da Devolver, do cara do pé, em primeira pessoa, chuta as coisas, parecia interessante. Ah, nossa, verdade, faz nossa. Tempo esse, hein? Não? É. Animal Well, que é um Metroidvania misterioso aí, com muito potencial, tô muito interessado dele também. Ara, History Untold, Ark 2, Avowed, o Elder Scrolls Like da Obsidian, publicado pelo Microsoft. Baby Steps, né, o novo jogo aí do Bennett Ford, com o pessoal do Ape Out. O pessoal do Ape Out é muito interessado nesse jogo, quero muito jogar ele. Sim. Bendel Tale, a League of Legends Story, imagino que mais um jogo aí de LoL. Blade Chimera. Qual que era esse mesmo? É, o nome não é estranho, mas eu não... Não é aquele character action sul-coreano de mulher com roupa colada na bunda? É possível que seja. É um bonitaço pixel art. Ah, ele é o do Team Ladybug. Exato. Ah, pô, pode crer. Do Luna Knights. É, esse okay. É o que parece irado pra caramba esse daí. Blue Protocol, Cat Quest 3, Cities Skylines 2 pra console, Concord, que é um dos jogos de serviço vários aí da PlayStation, contra Operation Galuga. Qual que é esse? Contra Retro, que foi anunciado aí. Não sei se é da WayForward. Ai, é um que? Nossa, é feio pra arregaçar, não é? Acho que não. Tem um outro Contra que foi lançado há muitos anos atrás, que era feio pra arregaçar, que era o Hardcore Uprising, não. Coisa assim. Não, o Uprising é bonito. Cara, eu acho que esse Operation Galuga é feio pra caralho. O Uprising é da Arc System. O Operation Galuga é feio, é bem feio. Foi anunciado esse ano. É, ele foi lançado pra Switch. Faz um tempinho. Ele é um Contra 2D, assim, estilo clássico. É feinho. É meio feinho. É feinho. Okay. Core Keeper, Death Trick, Double Bind, Dustborne, Earth Defense Force 6, Elden Ring, Shadow of the Earth 3. Ah, reza a lenda, né? Uou. Final Fantasy XIV, Down Trail, aí, Tengu. Tá empolgado pra isso? Uou. Eu tô bastante, muito foda. FIFA 14 de praia, né? Sim, vai ser episódio da praia. E tá aqui no site a Hell Reborn pro Series X. Ah, é verdade, vai sair pro Series X. Ah, né? É verdade. Ah, é, né? Boa. Flintlock, The Siege of Dawn, Foam Stars, o jogo da Square lá, o Splatoon da Square. Ah, é. Uhum. Frostpunk 2 pra PC, me interessa, gostei muito do primeiro. Eles mostraram nada do jogo até agora, né? Ih, será que lança do que vem mesmo? Será? Funko Fusion, que é o jogo lá de Funko, de montar coisas com socorro. Vários bonequinhos. Ghost Bike, Gridfall 2, The Dying World aí, Rafa. Interessantíssimo, hein, isso daí? Hades 2, supostamente Early Access, né, no segundo trimestre. Herald Halibut, tô muito interessado pra esse jogo desde que ter é visto ele num evento da... Não sei se da Annapurna ou da Tribeca, acho que foi Tribeca. É um point and click feito com miniatura meio stop motion, assim. Ah, tá. Uma coisa meio de um submarino, né? Eu não entendi muito bem, mas tô interessado. O visual dele é o chamariz, né? É. Heavenly Bares. Qual que é esse? Eu não sei. É um dos astronautas. É? É. Hotel Barcelona. Será que sai esse? Hyper Light Breaker, que é a sequência de Hyper Light Drifter. É, Hotel Barcelona é a da Grasshopper junto com o Sueri, né? Ah, pode crer, pode crer. Isso. John Carpenter's Toxic Commando, que é um jogo de tiro meio genérico, só que colocaram o nome de John Carpenter no meio e aí eu não sei o que. Killer Clowns from Outer Space The Game, o jogo baseado no filme, eu acho que é um... daquele 5 contra 1, como é que é? 5 contra 1, isso. É, multiplayer assíncrono, tipo Dead by Daylight e tal, acho que é isso. Kingdom Hearts Missing Link, que é um jogo de Android e iOS, de Kingdom Hearts, aparentemente. Que você vai ter que saber a história, senão você não vai entender Kingdom Hearts 4. Com certeza. Lightyear Frontier, Little Kitty Big City, Little Nightmares 3, estou interessado, embora seja outro desenvolvedor, mas gosto muito dos dois primeiros. Llamasoft, The Jeff Minter Story. Não sei o que é isso, mas o nome muito me interessa. Quero. Lost Records Bloom and Rage, que eu acho que foi anunciado no Game Awards também, esse, se eu não me engano. Luigi's Mansion 2 HD. Uou! Menace, Metaphor, Refantasio. Uou! Que é esse? Uou. O jogo Shin Megami Tensei, like... É o jogo novo que era da equipe do Persona. Da equipe do Persona, e do Katsura Hashino. E é né, esse, que nossa, eles recentemente, isso. Né? E é estiloso pra caralho muito lindo. Tudo que mostrou desse jogo é muito lindo. Você viu depois, Tengu, a entrevista com o diretor lá? Não. Tem um vídeo de uns 15 minutinhos, acho que no canal da Xbox, que tem entrevista com ele. E ele fala mais daquele combate em tempo real fora do combate de turno. Porque o jogo, aparentemente vai ser uma parada, um esquema meio que nem no Persona 5, que quando você tá muito forte, você atropela o inimigo com o carrinho lá do Morgana e não tem luta. Sei. Vai ser tipo isso de... Se você mata o inimigo ali num combinho, você nem luta com ele. Caramba, que loucura é isso. Interessante. É, mas isso é mais pra tipo, se o inimigo é mais fraco que você, em vez de você ficar perdendo tempo enfrentando um monte de inimigo bucha, você mata ele ali no hack and slash e segue o jogo. Massa. Milgenics vai sair, aparentemente. Muito me admiro não ter saído ainda. É depois de 10 anos. É. Nossa, é o jogo não saiu ainda. Cria gato do Edmund Macmillan, basicamente. É. Caralho. Microsoft Flight Simulator 2024. Moonstone Island. O retorno de multiversos pra você aí, Rafa. Agora vai. Retorno. Aquilo era só beta, gente. Isso, claro. Nunca lançou de verdade. Neva, que é o novo jogo do pessoal do Gris. Do cachorrinho triste, né? É, um lobo gigante que morre e você vai ficar muito triste, aparentemente. Nine Sols. Esse Nine Sols é bacana. Qual que é esse? É o novo do pessoal que foi banido lá da China. Ah, pode crer. Do Red Candle Games. Red Candle. Isso, Red Candle. Red Candle. É o novo deles. Isso, Red Candle. Que é meio que um Metroidvania com elementos de Sekiro no combate. E é um gatinho. Você controla um gatinho. É um Souls-like 2D. É um Souls-like, Nine Souls. Exato. Eu sei dele porque tem vídeo do Nautilus falando isso. Boa. No Rest for the Wicked, On Your Tail, Paper Mario, The Thousand Year Door, remaster pro Switch, remake, sei lá. Meio que remake. Paper Trail, Penis Big Breakaway, que é o jogo do pessoal do Sonic Mania aí, Christian Whitehead e sua trupe. Aquele joguinho que parece muito um jogo perdido de Sega Saturno, assim. Basicamente. Pepper Grinder, Planet of Lana. Peraí, Planet of Lana não tinha saído já? É pra Switch? Não é um André Like? Já saiu esse ano e foi meio morno, né? É, eu não joguei, mas tenho interesse, assim, mas eu achei que já tivesse saído, né? Talvez é outra plataforma aí. É, que, porque que tá dizendo Switch, talvez seja pro Switch. Ah, então é só Switch, é porque já disseram no Game Pass. Aí tá dizendo PC Switch. É, então, por isso que eu fiquei confuso. Replaced, que é aquele jogo HD 2D, pixel art bonito. Ah, foda, sei. Parado do Xbox, parece muito foda. Rise of the Golden Idol, muito interessado nessa coisa. É, não sei o que vai ser, né? Sim, mas imagino que um jogo de mistério aí pelos criadores de The Case of the Golden Idol. Saga, Emerald Beyond, é um novo jogo de Saga, é isso mesmo? Um remake ou o quê? Vocês sabem? Eu acho que é um jogo novo. Ok. Tem vários remake meio porco de Saga e não duvidaria que tenha um jogo novo. Ah, gente, esse daí não é aquele que era feio pra caralho, é novo. Ah, era o que apareceu numa parada da Nintendo e era horrível. Exato, exato. Sei. É. Isso mesmo. Senua Saga Hellblade 2, Shantae Advance Risky Revolution. Foda. Você gosta de Shantae, né, Rafa? Gosto e... Você sabe o que é esse daí, né? Não. É, Shantae Advance era pra ser um jogo de Shantae no Game Boy Advance, que nunca saiu, entendeu? Ah. Aí eles, tipo, resgataram o conceito do jogo, as artes e tudo mais, e fizeram o jogo, finalmente. E é por isso que o nome é até Shantae Advance. Entendi. Skate Story. Skate Story é do... Da Devolver lá, né? Isso, skatista de vidro e tal. Skatista de demônio de vidro. É, que parecia bem maneiro pelo trailer, a câmera dele. Quero ver como é que vai ser isso na prática. Uhum. Songs of Silence, South Park, Snow Day. Que porra é essa? Acho que é um jogo de South Park de atividades na neve. Vai ter um remake daquele jogo de 64, que você jogava bola de mijo. Uau. Nas pessoas. Uhum. Spy vs Anya, Operation Memories, que é um jogo de Spy Family, só que tal qual o jogo de... Boku no Hero, My Hero Academia, que eles não podem usar o nome My Hero Academia no jogo, eles não podem usar o nome Spy Family, incrível. Não sei como funciona. Licenciamento no Japão, gente, é uma coisa. É uma aventura. É, One Punch Man também não chamava One Punch Man, né? É, não. Era One Hero alguma coisa. Não, acho que o One Punch Man é o do My Hero, que era My Heroes One Justice. Ah, okay. Stalker 2, Heart of Chernobyl, tava jogável na BGS, vamos ver se vai sair mesmo essa porra aí. Star Wars Hunters, de celular e Switch. Star Wars Outlaws, o jogo da Ubisoft lá, teve a demo, né? Aquela moça bem anos 70, assim, cabelo anos 70. Isso. Legal, parece legal. Steel Wakes the Deep, Stormgate, Suikoden 1 e 2 Remaster. Olha Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, aparentemente. Test Drive Unlimited, Solar Crown. Thank Goodness You're Here. Uau. The Casting of Frank Stone. Esse daí é aquele da Supermassive, né? É? The Casting of Frank Stone? É. É, eu não sei. É um que parece legal esse daí. Pô, gente, é tipo o Dead by Daylight, mas single player, não é isso? Como assim? Eu não sei. Como é que funciona um Dead by Daylight só que single player? Eu não sei. Ah, não, vai ter um Dead by Daylight single player. É, isso então, de fato é isso vai mesmo. Ter. Só não lembro se é esse aí mesmo? É isso mesmo. Eu não lembrava o nome. The Cast of Frankenstein. Pode crer. Mas vai ter mesmo. Louco. Ah, é isso aí, no universo de Dead by Daylight. Interessante. Então é isso mesmo. É. The First Descendants, The Gecko Gods, The Plucky Squire. Ah, tomara, né? Diz que sai. The Star Named Eos, The Wolf Among Us 2, diz que sai também. Thrasher, que é o novo jogo lá do pessoal do Tamper. Do Tamper. Towers of Agasba. Toxic Crusaders, acho que esse aqui eu tá repetindo do John Carpenter lá de cima. Urban Myth Dissolution Center. Vampire the Masquerade Bloodlines 2, Sushi. Diz que vem, né? Vem agora com o desenvolvimento do Chinese Room, né? O pessoal aí de The Arrester, quem se lembra. Amnesia 2, A Machine for Pigs. The Vanishing of Ethan Carter. The Vanishing of Ethan Carter. É eles? É. Se você diz. Visions of Mana. Foda. Olha só, que alegria. Esse daí foi bonito lá. Wild Bastards, Windblown, World of Goo 2. Parece que eu fiquei legal. Surpreso de existir. Uau. É, que foi anunciado no Game Awards, né? Foi? Foi. Acho que talvez foi na hora que eu desci pra pegar comida. Talvez. É, foi. Pô, assim, Edmund Macmillan precisando pagar... Não, mas pera, World of Goo não é dele, não. Pera, World of Goo? World of Goo é de montar pontezinha que com você manequinha. Isso. É. Não é dele, não? Não. Na minha cabeça era dele. Não. Ok. World of Warcraft, The War Within. Isso é uma expansão, imagino. Oh. E Zenless Zone Zero, que é o novo jogo Royalverse aí, muito louco, de GTA-like. Eu posso confessar uma coisa pra vocês? Ah. A única coisa que eu joguei desse Acabou Jogabilidade foi Honkai Star Rail. Ah, é? Foi mentira, pego nesse... Sushi! Tá certo, tem que jogar jogo vazio. É assim, eu queria jogar um jogo vazio, mas eu tô puto. Porque ele é um RPG, ele tem muita história. Ele tem história pra caralho, eu não aguento mais ler. Tem. Mas de um jeito bom ou ruim? Ah, ele tem um seu certo humorzinho ali, ele tenta ser engraçadinho, mas eu só queria uma coisa de cerebrada pra bater e clicar nas coisas. Entendi. Desses jogos todos que a gente falou aqui, vocês têm um top 3 jogos mais aguardados de 2024? Não, top 3 dá pra fazer. Top 3 dá pra fazer. Pô, Persona 3 Reloaded, Visions of Mana e o Unicorn Zwebs da VanillaWare. Overlord, eu diria que o meu é o Dragon's Dogma 2, o Final Fantasy VII Rebirth e The Last of Us Part 2, isso é massa, já. Mentira, gente, calma. Assim, mentira, asterisco, era verdade, mas o André... Eu vou colocar Animal Well, hein? Ok. Tô muito empolgado pra ver de qual é que é dele. O foda é que o meu é bem parecido com o seu, o que eu mais tô empolgado é o Dragon's Dogma 2, depois o Final Fantasy VII alguma coisa, Rebirth? Isso. E o Visions of Mana. Boa. É, o meu vai ser parecido também, é o Dragon's Dogma 2, Final Fantasy, em terceiro acho que vai ser o Rise of the Ronin, acho que sou a única pessoa no mundo empolgada pra esse jogo. Ah, eu tô interessado, mas empolgado é muito forte mesmo, uma palavra forte. E você que está ouvindo este podcast, deixa lá no Discord quais são os seus jogos mais aguardados pra 2024, o que você mal pode esperar para botar suas mãos imundas de Cheetos, hein? Compartilhe conosco isso daí e a gente volta daqui a um mês em mais um Minigameiros. Tchau, tchau! Whoa. Yes, video games!